Não estás com fome? Não. Porquê? É hora do almoço. Já é uma hora. A que horas abre o consultório do Dr. Santos? Abre às 3. E que horas são? São 2:20. Tem de esperar um pouco. A que horas é o teu exame? É às 11:30. Que horas são agora? São 11:15. Estou muito nervosa. Aonde é que o Joaquim quer ir? Quero ir ao restaurante. Que horas são? É meio-dia. Sandra, filhinha, já é muito tarde. Oh, que horas são? Já são 10 horas. Estou outra vez com fome. Fome? Mas ainda não é hora do lanche. Que horas são? Bom, agora são 4:15 e o lanche é só às 4:30. Já está tão escuro. Que horas são? São 7:50. Oh, meu Deus! Estou atrasado. A que horas são? Pois, já são 8:30.